até o tolo, estando calado, é tido por sábio. E o que cerra os seus lábios por entendido. Provérbios 17 e verso 28. Eu quero com muito prazer, com muita alegria, cumprimentar a todos os amados irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar um bom dia a todos aqueles que já estão saindo, ou estão no carro, ou por ter hábito, estão em casa antes de sair ouvindo a programação. Quero mandar meu abraço para todos aqueles internos ali da Casa Crade, nossa casa de recuperação. E que Deus abençoe a cada um desses amigos. Essa semana a gente já esteve ali orando com eles e visitando a Crade. E eu quero dizer que é um prazer muito grande poder ver Deus transformando vidas através do trabalho que ali é feito por aquela equipe de irmãos. Eu recebi uma cartinha da irmã Liliane, lá da cidade de Paulo Bento, e ela diz assim: venho através desta carta contar um testemunho. Venho através desta carta contar um testemunho. Meus dois filhos, um de 6 anos e o outro de 1 ano, andavam muito doentes. Gastei muito dinheiro com remédios, mas não adiantou nada. Um dia, ouvindo o programa diário do pastor Geraldino, fiz um propósito com o Senhor, que se meus filhos não precisassem mais de ir ao médico e tomar medicação, eu daria uma oferta para o programa. Graças a Deus, meus filhos estão bem e eu estou cumprindo meu voto. Agradecida a Deus. Sou um ouvinte assíduo do programa, gosto muito de ouvir as mensagens que tocam muito em meu coração. Um abraço na paz do Senhor Jesus, a irmã em Cristo, irmã Liliane. Que Deus abençoe a nossa querida irmã, bem como a sua família e os seus queridos filhos, e essa cidade abençoada aí, que nós estamos hoje à noite aí em Paulo Bento, um grande culto, porque já no sábado nós não vamos ter o culto, devido à programação aqui na igreja sede. Nós teremos então o culto. O culto é hoje, Paulo Bento, um grande culto. Venham com as suas famílias para esta reunião. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O texto que eu fiz leitura fala que o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios, por entendido. Com o silêncio, podemos evitar muitas confusões, mas dependendo do propósito do silêncio, com ele também provocamos muitos ressentimentos. Não é somente com as palavras que uma pessoa é atingida na hora da raiva, mas também com a ausência delas. Às vezes o silêncio diz muito e consegue magoar e ferir de forma mais dolorosa do que uma briga, quando esse silêncio quer demonstrar desprezo. Eu tenho certeza que essas pessoas, que alguma delas que estão me ouvindo, foram alvo já dessa arma contra alguém, o que foi vítima de alguém. Algumas vezes, entre um casal, um utiliza o silêncio para demonstrar desdém pelo outro. Isso é algo que magoa, irrita e aumenta ainda mais o conflito, pois não dá ao outro a chance de defesa. A discussão, às vezes, causa menos mal que o desprezo. quando o silêncio é utilizado pelos dois e se mantém aos poucos um abismo de forma entre eles, de maneira que a comunicação se torna cada vez mais difícil. Os pais também costumam utilizar o silêncio para atingir os seus filhos. E eu deixo, então, nesta manhã, esta palavra de aconselhamento para vocês. Nós precisamos ter a prudência e saber que nestas horas mais difíceis que às vezes nós estamos vivendo, o silêncio é uma arma poderosa, claro que sim, mas se for mal intencionado, ele faz o dano muito maior do que uma discussão. Quem sabe alguém aí está adotando este silêncio, chega em casa, não conversa com ninguém, não almoça junto, não janta, dorme em quarto separado e ainda está dentro de casa. Eu te aconselho que você rompa com esse ciclo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso é um demônio que está destruindo o teu casamento. Você não pode permanecer assim. Deus não te fez você unir-se a essa mulher para você tomar essa atitude. Nem você, mulher, usar essa arma para ferir aquela pessoa que um dia você foi para o altar, recebeu a bênção do matrimônio. Deus tem, de forma muito especial, nos usado nestas manhãs como um alerta. E eu sei que a palavra do Senhor, ela tem vindo de Deus para os vossos corações. E você receba o recado e a partir de hoje você busque a conciliação. Pais e filhos, às vezes é entre irmãos, às vezes é lá na fábrica, na faculdade, pessoas que outrora eram amigos, hoje estão totalmente distante e usa o silêncio como uma arma de ferir. Mas nesta hora eu te aconselho, rompa com isso em nome de Jesus e seja um homem, uma mulher feliz, abençoada e protegida por Deus em nome do Senhor. Divinão, tu me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer. Oh, sim, no que for, certo estou em saber que feliz com Jesus. Quero neste momento orar com você. Soberano Deus e Pai que estás nos céus, diante de ti, eu elevo a minha oração, agradecendo-te, ó Deus, pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra e aconselhar as famílias, os meus irmãos, quem sabe alguém, Senhor, sem poder ter outra forma, ele tem silenciado e tem causado maior dano ainda, ó Deus, dentro do seu lar, do seu relacionamento familiar. Quantas pessoas acamadas, enfermas, desenganadas por médicos, estão, Senhor Deus, sofrendo, e nós estamos aqui nesta hora, em nome de Jesus, intercedendo, colocando em diante do Senhor a nossa oração e crendo no poder da tua palavra. Responde-nos, ó Pai, pelos méritos de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.